Bom dia, tudo bem? Aqui é Ita Costa, do blog Ita Costa Mulher Virtuosa, e hoje nós vamos para mais um Gotas da Palavra. E a palavra de hoje vai ser sobre você se sente maravilhado com Deus? Aqui em Marcos 7,37, na versão NVI, está escrito: o povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: Ele faz tudo muito bem. Faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Lá em Salmos 118, 23, diz assim: Isso vem do Senhor e é algo maravilhado para nós. Se repete também em Marcos 12, 11: Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Então, você se sente maravilhado com Deus? Ou acha que ele não tem feito nada na sua vida, que por causa das circunstâncias que você tem passado, eu não sei o que que tem passado na sua vida hoje, mas você talvez se sinta que Deus não tem feito nada na sua vida. Sabe o que acontece? É que muitas vezes nós nos sentimos tão acostumados com as coisas, nós assim achamos que as coisas são tão comuns, que não temos motivos para achar que é algo maravilhado, uma coisa de Deus, algo maravilhoso, entende? Eu sempre comecei a perceber que, depois que eu assisti várias e várias vezes, eu e meu esposo temos aquele filme O Náufrago, e assim, ele fica sozinho, né, depois da queda do avião. Ele vai para uma ilha deserta e lá ele começa a descobrir as coisas, né? Dá o valor devido às coisas, como por exemplo, quando ele consegue fazer o fogo. É na ausência do fogo que a gente dá valor ao fogo, não é verdade? Então, na ausência do fogo, ele começa a dar valor ao fogo. Na ausência da água, água para beber, ele começa a dar valor aquela água de coco que ele consegue para beber, para saciar sua sede, para ficar hidratado. Na falta de uma cama quentinha, na falta de um cobertor, a gente dá valor. E muitas vezes a gente só dá valor a uma pessoa quando a gente perde essa pessoa. A gente só dá valor ao marido quando a gente perde o marido. A gente só dá valor a tantas coisas que para nós muitas vezes se tornam tão comuns. Quando a gente perde, a gente dá valor ao ar que respiramos quando ficamos sem ar. Nós damos valor ao alimento que nós temos a cada dia quando nos falta o alimento, quando passamos por alguma dificuldade. Então, são coisas assim que a gente deixa passar despercebido e a gente começa a não dar valor. Esse Jesus, lembra que você se sentiu assim maravilhado? Ó, ele perdoou os meus pecados. Hoje eu sou nova criatura. Deus habita em mim. O Espírito Santo habita em mim. Então a gente se sentia maravilhado com as pequenas coisas. Mas quando o dia a dia começa, se vão se passando seus dias, as lutas do dia a dia vão sufocando a gente com tristeza, com desânimos, com tantas circunstâncias que acontecem ao nosso redor, que nós começamos a ficar cabisbaixos, nós começamos a ficar tristonhos. Então, a gente começa a esmorecer na nossa fé, né? É por isso que a palavra diz que nós devemos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Que tal você começar a fazer um caderninho de memórias para você? Compra um caderninho legal, faz uma capa se bem bonita. Se você não quiser fazer, eu faço, né? Eu faço uma capa bem bonita para você, para o seu caderno. Mas enfim, mudando de assunto. Então você compra um caderno com uma capa bem bonita, compra umas canetinhas coloridas e você começa a escrever o seu dia a dia, começa a contar: poxa, hoje eu me sinto grata por Deus porque hoje foi um dia tão difícil, mas eu consegui vencer, aconteceu isso, aconteceu aquilo, porque em um ano você terá 365 dias de memória para estar recordando ao seu coração as coisas que Deus fez naquele ano para você. Em semanas, nós só temos 52 semanas no ano. Então, nós já temos menos 2 semanas. Nós já estamos indo para a terceira semana de janeiro, né? Segunda semana de janeiro, nós já estamos praticamente. Já estamos. Então, você, né, começa a escrever aquelas coisas que Deus fez para vocês. Eu te garanto que no final de um ano você vai poder reler de novo aquelas memórias no seu caderninho e você vai perceber o quanto Deus fez pela sua vida. Às vezes, quando eu estou um pouco para baixo, um pouco tristonha, eu olho para um altarzinho que eu edifiquei para o Senhor. Naquele altar, no cantinho que eu especifiquei que ali estaria a presença de Deus no meu lar, justamente eu coloquei ali para quando toda vez que eu estiver para baixo eu olhar para aquilo, eu lembrar daquilo que Deus fez por mim. Ali naquele cantinho que eu fiz tem uma menorá, um simbolozinho pequeno da palavra, um quadrozinho, não é um quadro, mas é um enfeitezinho que diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Um símbolozinho bem pequeno da Arca da Aliança que eu comprei na livraria cristã lá da igreja. A Arca da Aliança bem pequena. Um chofarzinho pequeno que significa a voz de Deus. Esse chofarzinho eu tinha dado ao meu esposo que estava escrito assim: eu estou orando por você. Um cálice. Um pequeno cálice que foi do encontro. E ali a gente ceiou. Então eu guardo esses cálices, então eu coloquei ali como um acessório também do altar. Enfim, eu montei esse altarzinho com esses símbolos, com essas coisas que eu fui comprando, que eu fui para me trazer à memória a presença do Senhor. Aquilo, quando eu olho para Ele, quando eu estou passando por alguns problemas, eu olho para aquele altar e eu lembro da bondade e da fidelidade do Senhor. É trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, eu começo a lembrar das coisas que Deus fez na minha vida. Eu começo a lembrar, eu olho para trás, eu começo a lembrar da bondade do Senhor da minha vida, de quanto Ele tem feito por mim, das coisas que Ele tem feito no meu casamento, que Ele tem restaurado o amor, tem restaurado o respeito entre mim e meu esposo, tem proporcionado para nós e os nossos filhos grandes coisas, entende? Por exemplo, hoje ainda a minha casa precisa de uma grande reforma. Nossa casa foi uma conquista, nós compramos ela, nós viemos para cá, mas nós sabíamos que ela precisava de uma grande reforma. Até hoje ainda não conseguimos reformar. Graças a Deus, hoje já está tudo documentado em nosso nome e isso é uma grande vitória. É motivo de alegria, porque hoje eu não pago aluguel, hoje o documento da casa está em nosso nome. E nós podemos mexer na casa, não é verdade? Então, isso é uma grande conquista, uma grande vitória. Minha casa não é aquela casa bonita, bem reformada, toda estruturada. É o meu sonho. Um dia eu voltei, hoje não tenho. Mas eu posso ser grata a Deus por causa dessas pequenas conquistas. Então, eu me sinto maravilhada com Deus porque Ele nos deu a força, Ele nos deu a estratégia, Ele nos sustentou nos momentos difíceis, Ele nos fortaleceu. Passamos por um momento de esmorecer na nossa fé, mas Ele nos fortaleceu, Ele nos deu, Ele nos revigorou, nos fez conquistar o que nós temos hoje. Então, cada coisinha aqui dentro da minha casa foi Deus que foi proporcionando a nós para conquistarmos. Então, se você olhar para dentro da sua casa, se você olhar as coisas ao seu redor, cada coisa que você tem hoje, cada coisa que você conquistou, que está aí dentro da sua casa, a Bíblia que você comprou, o CD que você comprou, o livro que você comprou, que você está lendo hoje, a canetinha que você foi lá na papelaria e comprou, o pão que você come todo dia, o café que você toma todo dia, o alimento de todo dia, é coisa maravilhada de Deus, é obra maravilhosa das mãos de Deus, porque Ele tem te proporcionado para que você tenha esse benefício na sua vida. Se hoje você não tem aquilo que você ainda deseja, como eu ainda não tenho ainda minha casa toda reformada, aquela minha sala assim bem bonita, igual de revista, quando a gente olha naquelas revistas, assim, aquela casa toda decorada. Eu não tiro muito foto porque a minha sala não está tão bonita, entende? Então, eu tenho vontade, é um desejo do meu coração ter uma sala bonita, um sofá bonito, com quadros bonitos. Aí, com certeza você deve seguir o Instagram, né? Assim, de imagens, de fotos bonitas, de salas bonitas. Mas o que eu tenho aqui, eu sou grata a Deus, porque Ele nos proporcionou o que nós temos, o que nós tivéssemos. Nós vivemos sim num conforto, nós temos o bom conforto. Nós não estamos morando mal. Então é motivo de eu ser grata a Deus. É motivo de eu me sentir maravilhada com todas as coisas que Deus tem proporcionado para a minha vida, para a vida dos meus filhos, na vida do meu esposo. O trabalho que eu faço hoje. Nem eu sabia que eu tinha esse dom. Foi despertado através de uma oração que Deus começou a despertar esse dom de hoje de eu fazer o caderninho, de fazer essas coisas que eu tenho feito hoje. E Deus proporcionou para que eu tivesse o material, para que eu tivesse o maquinário que eu tenho hoje. Abençoou a vida da minha tia, usou a vida da minha tia para comprar minha máquina para mim, usou a vida de uma pessoa que se tornou amiga minha, de uma seguidora que se tornou uma pessoa mais próxima de mim hoje, que mora nas regiões de Belo Horizonte. Ela proporcionou condições para ela abençoar a minha vida com as coisas que eu tenho hoje. Ela tem abençoado minha vida, assim como eu tenho abençoado a vida dela. Entende? Usou pessoas para investir na minha vida, para que eu pudesse ter o conhecimento que eu tenho hoje. Então, tudo isso é obra da mão de Deus. É coisa da gente se sentir maravilhado com Deus. O que Deus tem proporcionado na tua vida hoje? Você pode analisar um pouquinho? Você pode pegar uma caneta e escrever no papel as coisas que Deus tem proporcionado para você? A saúde que você tem, o ar que você respira, a roupa que você veste todo dia, o calçado que você calça todo dia. Amém? Então vamos voltar a nos sentir maravilhado com Deus. Vamos trazer essa palavra que diz assim: Ele faz coisas grandes. Eu me sinto maravilhado com Ele. Grandes coisas tem feito por nós. Grandes coisas Deus tem feito na tua vida, meu querido. Amém? Hoje que eu quero que você traga essa palavra para o seu coração, você guarde e que você comece a ser agradecido, a se sentir maravilhado com as coisas que Deus fez na tua vida, porque isso vai revigorar a tua fé, isso vai te fortalecer, vai fortalecer mais a sua fé. E quando a gente tem um coração grato, a gente tem um coração alegre. Tem uma música do desenho dos vegetais. Que eu não lembro mais a música, eu só lembro o final, que essa ficou gravada no meu coração, que é porque a gratidão alegra o coração. Por isso eu agradeço todo dia. Então, muitas vezes eu também canto essa musiquinha para os meus filhos. Vamos agradecer? Por isso eu agradeço todo dia. Não é fácil. Não é todo tempo que eu estou assim sorrindo, não é todo tempo que eu estou assim alegre. Tem dias sim que eu fico para baixo, tem dias assim que eu sou igual a você, que tem dias que a minha visão não vê nada, não vê nada acontecer. Eu olho para as coisas, nada acontece. Mas às vezes Deus usa o meu marido para me lembrar. Tu tem que agradecer a Deus porque Ele tem proporcionado grandes coisas na nossa vida. Olha os filhos que tu tem, olha as coisas que tu tem aqui. Então, um se ajuda, não é? Um ajuda o outro. A gente traz à memória um do outro aquilo que nos dá esperança, né? Então, não fica triste, não fica de cabeça para baixo pelas situações que você tem passado, pelas provas que você tem passado. Mas eleva os teus olhos para o céu, que é de onde vem o teu socorro. O teu socorro vem do Senhor, aquele que fez os céus e a terra. E a gente tem que se sentir maravilhado porque ele fez todas as coisas. Amém? Beijo no coração, graça e paz.